Às vezes penso o que virá amanhã. Eu não sei o que virá. Todavia eu sei, se eu partir amanhã, eu irei para Canaã. Jesus comigo está, eu sei. Estendeu sua mão, eu segurei. Paz sem fim com Jesus eu terei. Então, do outro lado do Rio Jordão, fundos, vales, desertos, colinas mil, palmilhei e Deus do céu me viu. Vou me integrar ao celeste clã nas montanhas de sem fim. Com Jesus eu terei.